nasceu a 13 de agosto, um dia de verão, o sol já estava posto. Toda a gente gabava a beleza do seu rosto. Ninguém imaginava, tinha o espírito de um monstro. Tony sorria para toda a gente, mas os seus olhos já mostravam que ele era diferente. Já em bebê ele maquinava, gritava, berrava, nem a seu pai o gajo respeitava. Era uma criança inteligente, aos 3 anos de idade matou o gato em água quente. Nunca gostou de Milo Vitt e o seu filme preferido, Pesadelo em Elm Street. E quando entrou na escola já sabia ler e escrever, passava o dia a escolher a quem ia bater. Nunca teve um único amigo e à medida que crescia aumentava o perigo. Tony matou a sua mãe de desgosto, a trombose do seu pai trouxe um sorriso a seu rosto. Mas ele não se importava, alguma força do mal em sua mente germinava. Precisava, precisava de... Tony precisava de... Controle só. Tony precisava de... Tony precisava. Um verdadeiro mente capta, Tony era um motherfucker. A última vez que o vi andava a malhar o people em Almada. Que desgraça, ninguém o apanhava. Tornou-se criminoso, só o diabo ele amava. Que grande sensação, o campeão. O ódio em sua alma era como a força de Sansão. Dei por mim a perguntar de onde vinha tanto poder. Dei por mim a perguntar, será desta que vou temer? Aos 16 cheio de casa, já ninguém o aguentava. Quando se embriagava, só confusão ele armava. Matou o primeiro, matou o segundo. Só então descobriu que odiava todo mundo. Era imundo, era filho, filho da besta, com certeza. Nunca sentia remorso depois de tanta merda feita. Discípulo de Satanás, oferecia sacrifícios. Em noites de luar, alimentava os seus vícios. Sai assim e deixa a mensagem no ar. Em nome do pai, do filho, que fiques bem, meu rapaz. Yo. E quem diria que um dia Tony viria a ser catado pela polícia? Toda a gente dizia que pagaria tudo o que fazia. Não se sentia incomodado, arranjou um advogado que alegou insanidade mental. Uma pessoa frágil que precisa de um cuidado especial. 8 anos de prisão, o veredito final. Este caso nunca teve similar em Portugal. E quando posto em liberdade, Tony deu início a mais um ciclo de maldade. Sua primeira vítima foi encontrada em Alvalade. Esquartejada, presumivelmente violada, dentro de uma mala numa casa abandonada. Checa!